se passaram e quase nada mudou. E o nosso povo continua, agora sem ter valor. Eu não estou aqui querendo aparecer, não. Apenas verdade agora que eu venho lhe dizer. Então diga que agora pelo menos vai entender este recado que eu transmito para você. Estou te alertando, cantando, estou te implorando para você parar, pensar, analisar. Então se conscientizar, irmão, você deve parar, raciocinar, refletir sobre o que tem feito de sua vida até aqui, além de se sujeitar a aceitar qualquer tipo de imposição, deixando ir por água abaixo os ideais de nossos irmãos que há séculos clamaram por liberdade e nem na hora da morte perderam dignidade. Discriminado, otário, não se dá o valor e por aí anda dizendo que é o terror. Eu estou te alertando, cantando, estou te implorando para você parar, pensar, analisar. Então se conscientizar, irmão, é a hora da verdade, essa eu quero ver então. Filmaram e publicaram 100 anos de abolição, 100 anos de mentira, tudo isso é ilusão. Filmaram e publicaram 100 anos de abolição, 100 anos de mentira, tudo isso é ilusão. Medo, ameaçado, humilhado, fudido também, discriminado, infelizmente isso acontece em vários lugares. Vamos gritar, irmão, salve Zumbi dos Palmares, um guerreiro de atitude e personalidade, estrela negra apagada na nossa sociedade. Cabelo duro, boca grande, nariz achatado, é o que eu herdei, sim, de meus antepassados. 500 anos de sangue, também de muita luta, então não pago comédia pra quem não me escuta. Capacidade, verdade, verdade, capacidade, capacidade não é ser melhor que ninguém, é fazer você ouvir. Ouvir uma verdade que publicaram uma mentira. Mas e aí, fugindo da realidade então? Filmaram e publicaram 100 anos de abolição, 100 anos de mentira, tudo isso é ilusão. Filmaram e publicaram 100 anos de abolição, 100 anos de mentira, tudo isso é ilusão. E você agora finge que não enxerga, querendo a vida separada de pessoas normais que dentro da sociedade buscam idealidade. Violência e humilhação não aguentamos mais, e o sistema traiçoeiro por nós nada faz. Então vamos virar a mesa e lutar pelos nossos ideais. Há muito tempo que estamos vivendo na merda, a cada dia que passa a coisa fica mais séria. Pô, não aguento mais essa situação. É, rapaz, essa coisa realmente tá preta. A coisa nunca esteve preta, sempre esteve branca. Os poderosos dominam a sociedade, sociedade racista com muita desigualdade, que inferniza a nossa vida, essa é a verdade. Levando tiro, porrada, facada, mão de polícia batendo na nossa cara. Situação descontrolada, é foda. Um país onde muitos não conhecem a história, passando anos e eu não tenho nenhuma memória. Comemorando derrota, não existe vitória. Somos América do Sul. Temos capacidade de lutar por igualdade, como o rei do quilombo, Zumbi dos Palmares. Revolução, sim, revolução então. Revolução de ideias com muita reflexão. Filmaram e publicaram 100 anos de abolição, 100 anos de mentira, tudo isso é ilusão. Filmaram e publicaram 100 anos de abolição.